Assistant Roger, Max 80, Soho Alpha, Fox Echo, Quebec. Uno 868, autorizado, Mari. Zero, reporte estabilizado. 1920, vai reportar estabilizado, 229. Hotel Juliette, já tem condições de banda pro agora, 070. Afirmo, direita 60, ali, Hotel Juliette. Pode para a modificação, Hotel Juliette. É 6272, prossiga. O Xené 6272 negativo, mantém a rota. Azul 5097, Centro Brasília, 12425, alterna 12655. Uno 868, autorizado de chegada Mari, desce até o 190, realmente 190. Meia, Centro Recife, 12685, alterna 12545. Boa. .305 autorizado, ingresso da colagem, uma centena, meia dúzia. Colagem. Lima, Tangilete, propõe agora a mudança de regras. Tangilete, modificado o plano 0120, teste de condições visuais com 1 mil pés, para ingresso no circuito, extensor e 1895. 18950, obrigado, Lima, Tangilete. Salvador, boa noite, Papatango, Lima, Tangilete. Hotel Juliette, reporta na final da 17, o ajuste no 08. Passará na final da 17, o 1018, confirme. 1018. É, Juliette. Tan 3152, boa noite. Recebo o senhor Clareza 2, por gentileza, sente um 288. Ó, 528, está estabilizado. 528, complete a aproximação, chame torre 118, avicinto, grata pela colaboração. Entendeu, 900, grata pela colaboração. 1723, desço para 2000 pés, autorizado a final ILS, suporte estabilizado. 2000, suporte estabilizado, suporte estabilizado. Patrulha Salvador, boa noite, TAN 3305, decolando a sua escuta. TAN 3305, boa noite, contato cadastro, voa para o nível 330, sai da PUCA. Na PUCA 330, TAN 3305. CS Lima, TAN Gileta, baixa de trabalho. Oi, Salvador, boa noite, é o TRIP 528, ULS. Trip, reporte externo, ajuste 1018. Encontrará. Passaredo 2224, contato radar no 1970. Reporta no ideal descido, previsto chegada a mar. Centro Brasília, 12425, alterna 12655. A primária 12425, 2425, secundária 12655. TAN 3600, boa noite, acione identificação, mantenha 310 na frente de Pabog, previsto chegada a Mari, confira seu número MAC. Oi Juliette, 25 no solo, direita, qual pátio? Track, reporte livre. O trip, cheque trem. Está passando externo com trem baixado de chegada. Todo autorizado, 128 nós. 78, confere seu número, Mike. Dois, sete. O 3600, por gentileza, mantém essa velocidade. Eu tenho um tráfego da companhia, está exatamente 10 milhas à sua frente. Apesar de estar mantendo o MAX 79, vocês estão com a mesma ground. Uno 868, reautorizado até 1050, chama controle Salvador, 119, décima 8, boa. Boa noite, acima de identificação, boa etapa, desça para o nível 050. Uno 476 para cima. Negativo, não tive nenhum reporte de turbulência nesse setor. Sim, a gente autorizou 390 sub e mantém. Voo no 476. Sou Rio no 1895. 1895. 5 alterna, 1245. 3 posição, Luna. Estabilizado. 723, ciente, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardo. Manter o ponto de espera. Livre pouso, pista no 0, 120 graus, 5 nós, o ajuste no 0, 8. Livre pouso, não no 0, vamos 723. Atinge, mantém 390, chama agora Recife na 12685, a secundária 12545. Mantive, após o aeronave da Gol, a linha área mantém. Solo 31, livre à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, chama antes da Juliette, 723. 10 autorizado na ILS, 1001, livre decolagem, 120 graus, 5 nós, 1018. Nono 9, décima 8. Salvador, Rastreador 2224, boa noite. Rastreador 2224, boa noite, acione identificação, foi pro WhatsApp, reporte de gasolina. Ah, foi interrogado, entendeu que a autorizada vara para o editado, é isso? Afirmativo, reporte no ideal de descida. Ok, o ideal de descida, o passageiro 2224 já está. Descida para 3 mil pés com ajuste no 018. Descida para 3 mil com no 018. Decola aos 33, controle 198, boa viagem. 198, boa, 45001. Controle Salvador, azul 5001, mil pés da El. Azul 5001, no contato radar, comparo de vocês, 40, voa Leda. 340, vai voar Leda, 5001. Juliette, Porto 11. Juliette, 11. Tá pro renova aí, cara? Não, ainda é o container. O renova só final de 2014. Só parece. Peitar. Vai estar mesmo, tá bonito. Entra aí, zona 52, certo? 52 tem condições de acelerar até ponto 80? É de graça. 010 pronto, Renato, 6303. 6313, livre de decolagem, 120 graus, 59. Livre de decolagem, 1-0, 6-3-1-3. 152, prossiga. Se tiver mais próximo, vou selecionar o controle. Decola 37, controle 198, boa viagem. 198, 303, boa. Tá, 5972, alinhado com você. Radar, uma partida 320, vai dentro. 320, vai dentro, 303. Com 972, alinhar e manter. 5001, Alfa e Yankee Papel. Do Lima Uniforme Golf, boa noite, aciona identificação, mantenha 370. Desculpa, é o retívoco. Seu 78 do Devness, qual que é dentro, mas tem level 350. Roger, send power. Gol 1868, eu sobre estado mais bem. 868, eu sobre estou em 1 na noite, 4 5. Vai chamar, estou em 1 na noite, 4. Azul 5001, chame Recife 125. Recife, Recife. Aparelho 2224, para 2010, autorizada. Final INS, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reporte estabilizado. 2224. 78, boa noite, acione identificação, mantenha 330. Azul 5001, boa noite, aciona identificação, suba até o 340, autorizado para de bridge. Para de bridge, 340, identificou, 5001. Stan 3178, autorizado a chegada, Mari, desce até 150. 500, boa noite, aciona identificação, mantenho 350. Livre pouso 10, 120 graus, 5 nós, o ajuste 10, 18. Livre pouso 10, gol 1868. 5972 aos 41, no controle 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. É. 5972, contato radar, sua família 380, beleza. Presente pro Aguileda e o 5972. Você descida. 3094, boa noite, acione identificação, mantenha 390. 52, prossiga. Não, mantenha ainda para a BOG, estou aguardando a coordenação com o controle. Solos 43, direito, 1211. Direito, 1211, boa noite, meu. Chame 6103, chame Recife 251. 6908, boa noite, acione identificação, mantenha 350, previsto chegada Mari, boa pra bola. Afirmativo, voa pra BOG aguardando a Mari. Oxana 6313, aciona identificação, sub e mantenha 320 por Edbridge. 320, vai na Bridge, 303. Dois quatro, Xambetor, Rio, 1-2, 9-5. 2-9-5, obrigado. Salvador, passaria do 2-2-2-4, boa. 2-2-2-4, boa. Reporte baixado e checado. Já está baixado e checado em visual, 2-2-2-4. Livre pouso, 1-2-0 graus, 5-9, destino 0. Pouso autorizado, 2-2-2-4. 5972, aciona a identificação, suba e mantenha o 380. Aeronave acionada 2000 a sudoeste, Porto Seguro, está na escuta do centro. 3152, autorizado descida até o 150. Estamos coordenando no momento com Salvador, mantém ainda para voz, se possível, high speed na descida. Tan 3178, chama o controle Salvador em 119.8. Boa noite, a senhora de identificação. Para dois no país, ajuste no 018. Está em Vibroa de Duna, em VLS, porta estabilizada. Rio 5972, prossiga. Você confirmar nossa rota? Seria possível voar direto para Brinde? O Rio 5972 afirmativo, está autorizado a Freud Brinde e confirmando para o senhor, tenho aqui o Pesulo 10 até Smap, após Lúcio, Barbacena e Minu. Então, Pesulo 10 é Brinde, depois Smap, Barbacena. Tan 3152 autorizado, Mari. Selenar e manter. Sul 5009, Centro Recife 12685, alterna 12545. Mandei a ponte, espera. Quatro, solo 5-1 no direito, no 2-1-1. 2-1-1. Decolagem autorizado, 120 graus, 59. Obrigado. Na 6272, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 134, decola 53, controle 198, boa viagem. 198, muito obrigado, boa noite. Controle, boa noite, gol 1134. 1134, boa noite, contato radar, sua para nível 370, saída Pulca. 370, na saída Pulca. 1134. Rio 5972, confirmado 430, clareza 3. Rio 5972, ciente, autorizado 430, submantenha. China 6212, cleared my arrival, descend until flight level 170. 3810, decolagem autorizado no 30 graus, 59. 9810, Zona 52, chama Salvador, 119, décima 8, boa. Controle, Rio 9810. 9810, contato radar, sua para o nível 340, boa beleza. San 3600, controle Salvador, 119, décima 8, boa. Salvador, boa noite, 2600, boa noite, meu senhor de identificação, chegada Mário, desço para o nível 050. Autorizado, descida para o nível 050, na 3600. 4177, boa noite, acione identificação, mantenha 370, voa para a bola, previsto chegada Mari, porta descida. Inicialmente, Aru. O nome 34, solicite agora a Recife, frequência 125, decimal 45. 1245, boa noite, senhorita. So the 501 contact ship center 12545, back up to 12685. Lufthansa 501, primary 12545, 12545. O operador do 10 está 3178. 3178, chame torre 12285. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, está 3178 no localizador da 10. Agora 3 linhas e meia do dia terra. Gente, boa noite, reporte de baixado checado, ajuste no 08. Passaremos. Genetic 212, clear the top. 2506, ajuste no 08. Autorizado a final do procedimento RNAV e reporte estabilizado. 6212, contact Salvador Approach 119.8. E 9810, chame Recife 1251. 251, Rio 9810. Liberi Farm Golf, prossiga. Recife, Rio. Aguarde. 140 para o 340. Rio 9890, acione a identificação, suba e mantenha 340. 340, possibilidade, vá a Brick, está presente? Autoridade Brick, 9890. Obrigado, 9890. Torre, a pista está molhada? Golfe autorizado para devolver, Marcel. Zero 98, autorizado chegada a mar e desça até 150. Dois mil zero 08, autorizado na INS, reportará estabilizado. 6258, boa noite, aciona identificação, mantenha 350, voa para BOG, aguarda chegada a mar e reporta descida. Solar 05, direito 1219. Direito 219, da Ciente, mantém um ponto de espera. E a linha decola, 950 graus, 8 nós. Rio 1198, 295, Tan 3152. Salvador, Tan 3152, final do IC. Continue, aguarda pista livre, 3152. Tan 3152, sim. Decola ao 09, controle 19-8, boa viagem. Muito obrigado, senhor. 19-8, boa noite. Controle Salvador, boa noite. É o trip 5393. 393, boa noite. Contato radar, rua para o nível 190, saída PUCA. Saída PUCA, o trip 5390. Autorizaria PUCA já da presente, senhora? Autorizado. Voando PUCA da presente, o trip 5393. Estabilizando o localizador, o 3600 da TAM. 3600, chame Torre 198, lado 5. 1895 a Torre, obrigado, uma boa, 3600. Salvador, é o TAM 3600, está na final, 90, já baixado e travado, boa noite. Boa noite, 3600, continue e aguarda a pista livre. Gente, aguardando 3600. 00, centro. Afirmativo, 3500, está presente, autorizado para o Romeu Fox 018. Azul 4244, acione a identificação, mantenha 350. Tan 3094, prossiga. Aguarde. Zuma 52. Aos 12, direita, ao 1211. Direita, 1211, outro tempo 5393. Livre pouso, não 5 graus, 10 mais, ajuste no 0 noite. Livre pouso para o 3512, boa noite, aciona a identificação, mantenha 370. Call tower 118.95. 6212, clear to the runway 10, wind 140°7. Boa noite, acione identificação, chegada à margem, desça para 2 mil pés, ajuste no 018, reporte localizador. Está livre, restrições. Ocean F6278, go ahead. Ocean F6278, cleared at level 370, climb and maintain. Center 3500, chame Centro Recife 12545, alterna 12685. Boa noite.